Alfa Alfa Lima, prossiga. Alfa Alfa Lima, vai chamar o Recife. Faz a transferência, Alfa Alfa Lima. Transferência, Alfa Alfa Lima. Faz a escuta, por favor. Vitor, retorno Manati, direto para esta plancha, me para descer da vida. Tapapapa Alfa Alfa Lima, 6 Salvador, 705 visual. Serviço radar encerrado. Chama 125, frequência 128, decimal 8. Salvador, é o voo 1095 para o Puxa, funcionamento na posição 05. Já jogamos 05, chamando para o táxi com 095. Parei para o táxi com 095. Estou no 014, aguardo sua transferência para todos. para o táxi. Nosso POB é de 177, autonomia de 3 horas e alterna Guarulhos. Incidente autorizado, táxi com 095, segura direita, índio, ponto de atenção, 0, chamatório, quando pronto, em 1, 1, 8, 095, que é legal no 0, no 4, não vou, 095. Vai iniciar com o ponto de espera 118.2, 118.95. Chamaria a todos, obrigado, senhor. Bom dia, 14, com 095. Perfeito, chama a torre 1895, mais recolhido. Ele é o voo 1095, mas tem ponto 0090, pronto. Voo 1095, autorizado a alinhar e decolar pista 10 à direita, taxiway Charlie, atento cabeceira deslocada 380 metros. O vento 100 graus, 10 mais. Tente utilizando pela Charlie, sente o deslocamento da cabeceira, voo 1095. Papa Romeo Mike é Covito, ajuste 10, 14, reporte e farol de decola. Hoje vai decolar a partir do deslocamento. Mike Acovito passando na vertical do farol. Gente, Mike Acovito, repita ajuste 0114, reporte perna do vento pela direita, pista da 7. Na direção do perna do vento pela direita da 17, Mike Acovito. Mike Covito avistado, autorizado pouso pista 7, vento 080 graus, 10 nós. Autorizado pouso, Mike Covito. Controle, bom dia, seu voo 1095, decolado agora, passou 2 vezes. Bom dia, voo 1095, contado. Totalmente levantado, 095. 095, contato radar na decolagem, direto Elefa Vigilante. Elefa Vigilante, eu vou na 095. Só 8. localizado Guarulhos, nível 320. Decola a partir da pista no zero, primeira curva à direita, no fechou da saída do AEL, após o Aleta, transmissão ótima, mais quiosca, Tango, Victor Alfa, 17-0-0, Taubaté, Transmóvel 5047, controle em 119.8. Chama pronto para o acionamento, atualizando o 79, o acionamento correto. 5, passa 130, chama Recife, frequência 128, décima 8. Camarim Recife, 1288, com 09. 159, boa, bom dia, é direto pelo DF, inicialmente para eles, é o 120, aguardando a continuação da descida. Bom dia, direto pelo 120, está 3289. Controle Salvador, mundo aguardando 2780, informação hotel 7. Bom dia, 2780, direto SAP, reporte com o DF descida, veja lá. Direto SAP, legal, descida, reporte, a gente foi lá. 0-1-4-3-7-8-0, controle Altice. Thiago Hotel, achei que você tivesse informado outra vez. Certo, então ajuda a fazer o tempo. 3-7-8-0. Romeu Maia, que é o Saúco, bom dia. Em seu destino, Papa Romeu Maia, que é o Saúco. Mantenha-se visual, tipo de máxima 4.500 pés, aguardando o processamento do seu plano de voo. O local em que apresentou, confirme. Azul 2780, na idade, esquerda para Salvador. Azul 2780, desce e mantém 050, direto SAP. Direto SAP, descendo para 050, Azul 2780. Mantenha tem esse visual, altitude de máxima 4.500 pés. Última tem Salvador no 04. Aguarde processamento do plano de voo. Salvador. 3859, é autorizado para 4.000 pés. Última tem 04, voo apelo. Info tráfego de 1 para 2 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, mantendo 105 visual. Aeronave é um Charlie 182. Autorizado 4.014, voa pelo CFC do tráfego, está 3.8. Bravo Delta, confirma a pista aqui, decola. E Pátio que se encontra, Pátio 5. Toma 00, conquista, está autorizado, nível 100. 17, primeira curva à direita no perfil de saída Arbor, após Elefa, Oclor, conforme rota, plano de voo. Transporte 5021, aciona, controle em 119, décima 8, Juliette, Bravo Delta. Olha o controle, 119 só. Seu corrigimento correto, confirma somente o PLB, meu parceiro. Para acionamento, está que chama a torre, 119 só, 95, para passar o Juliette Carro Delta, com voo. Confirma a pista no 7. Já acabou? Decente. Mike, já acabou, que sobe e mantém nível de voo 160. 160, Mike, já acabou. Seleção no código 5010. 5010, só. 0254, acione o controle em 119-18, ele mantém o voo. Contato radar, passou 5 mil, subiu, mantém 160. Zero quatro no pátio do, da Baeté, para acionamento, tá? Se chama a torre, 1-1-8-1-9-5, vai passar o olho, vai ter o voo. Frente de Leite Bravo Delta, autorizado ingresso na pista, repórter alinhado e pronto. Autorizado, falamento, só estrada para o táxi. Salvador, 1-1-1-1-0, cidade da Mari, passando 2-4-0 para 1-5-0, cima da Almeida. 1-1-1-0, controle, bom dia. Voo ETAP, 10-0-1-0, voo 1-1-1-0. Autoriza voo Sierra Victor 369 para o voo 1960. Sierra Victor 369 é firme, tá ligado? Sierra Victor 369, voo 1960, descendo para 1960. 060, voo 1960. Aguardando as instruções para ingresso. 604, controle a Lagoinha para a chegada a Bonf, 10-0-0-0, 3304. Autorizado Bonf, 3304. Alfa Golf. Alfa Golf. Via direita, Alfa Golf. Direita, Golf, tá livre. Zero, vetoração, sequenciamento, merda da proa 045, azul 2780. Pela proa 045, azul 2780. Gente, mantenha a posição, aguardando instruções. Juliette Bravo Delta, decolagem autorizada, pista no 7, o vento 090 graus, 09 nós. Sojuro 59, condições de voar Duna para final LF? Fazemos a 3859. Autorizado 2000 pés, está livre e LF sem glide, pista no 0, chama estabilizado voando Duna. 3859. Duna 2000, sem glide, vai montar estabilizado na 3859. É 6312, aguardo para o direcionamento. Aguarda para a descida. Sou para a descida. Na encosta, alguns Autorizada Sete Bravo Delta, controle. Direto Alefa, sob mantendo de voo no 00. Alefa, Alefa, 0770. 590, ideal. 590, 10 se mantém, 090. 10 se mantém, 090. 2780, direita Duna, desce para 2000 pés, sejam 3000 pés, livre e LS. Direita Pão de Duna, descendo para 3000, reportará a ILS, azul 2780. ILS sem glide, azul. Confere, direto Alefa. Sobe e mantém o 00, direto Alefa, portão está liberado da saída. Claro, não. Chegada bom, se desce, mantém 080. Sendo identificação, vigilância, né? Seguei no 1. Identificação, chegada bom, descendo ao nível 1, 0 com 0. 080. Decolagem autorizada, pista 17, o vento 090 graus, 10 nós. Agilizando na medida do possível. 0-0, desce, mantém 4.000 pés, rotina com 1-0, 1-4. 4.000, já está com 0-1-4, voo 1-1-6-0. Santos 3-0-4, desce, mantém 0-5-0. 290, Lima, Aquiles, Olão. 2780 da Azul, está passando 6 mil em descida, 4 milhas de duna e a 8 do extenso. Condições de completar a aproximação? Fusão, já estabilizaram o localizador. Bem, Tiago. Vestra 2 mil pés, agora de transferência para a Torre Azul, 2780. 2.1895, controle, bom dia. Papa Tango Lima, Aquiles Lula, da coluna 7, passa 807. Zuma Aquiles Lula, direto Coral, sobe 100, vigilância, Zuma. Coral 100, Lima, Aquiles Lula. K3859, vento 100 graus, 109, assento cabeceira deslocada 380 metros, pouso autorizado, pista no zero. Assento cabeceira deslocada, pouso autorizado, está 3859. Oi, bom dia, está 3139, ponto 010, pronto, está a granada na força. Sente tanto 3179, mantenha o ponto de espera aguardando que o faz. Aproximação direta. Z2780. Comandante, bom dia. Azul 2780, localizador, ciente do sem North Clyde. Azul 2780, mantém a aproximação número 2 para pouso, aguarde instruções até a cabeceira deslocada. Sendo a cabeceira deslocada, Azul 2780, aguardando. Linha 0, condições para fazer uma ponte com o Azul 2780? Afirma o gol 1960, chama o Azul. Azul, gol 27, Azul 2780, gol 1960. Foi o Azul 2780, foi liberado pelo controle. 0, desce e mantém 060. Azul 2590, desce e mantém 060. Papá Romeu Mike Oscar Golf, passa 1-60, chama centro Recife, frequência 125-1. Mike Oscar Golf. Onde o gol 1-60? 1-60. O Azul está na frequência aí da torre. Liberação de quê? Pelo controle? Foi liberado e eu estabilizei um localizador, chama a torre. Gente, mantém a aproximação com a instrução, então eu gostei 787. Vai dar assim, escuta. 3112, está autorizado o táxi via Índia, Porto 02, 1195, existe a Tima 0, 04. 0104, táxi autorizado via Porto 0, Pistão 0, chama a torre 1195, China 6, 3, 590, desça e mantenha 4 no céu de ajuste, 1-0 no 4. Estamos no 0 no 4 para 4 mil, descida no 0, desça no 0. A 3304, desça e mantenha 4 no céu, ajuste permanece 1-0 no 4. 4314, a 3304. 2304, redução 2109. Controle, o gol 1160. 1160, prossiga. Poderia informar a aeronave que está a 5 milhas na posição aí de 11 para 12 horas? 1160, curva direita para o 075. Direita 075, gol 1160. 1160, informação de tráfego à sua esquerda, 11 horas, 4.5 milhas, rumo oeste, com o Charlie 402, cruzando o nível 060. Tá, pro 085 agora, vou 0 pode reassumir a navegação na proa Sierra Victor 366, descida para 2510. Sierra Victor 366, descida para 2500, voo 1960. 2590, redução 2100, mais descida para 3100. Para 3000, reduzido para 2100, 2590. Charlie, a linha é mantém aqui localizada 1-0, 3-1, 7-9. 5. 0, 0, 0. 5, libera a próxima direita, chame sola em 1-2-1, 1-1. 2-1-1, livrando, ajuda, 7-8-0. Chalene é 3-1-1, descida até o nível 050, ajuste no 0-1-4. 0-1-4. O azul descida no 0, a informação pode ir no azul, não está voando o dono agora. 2590. Pode descer para 2000 com referência? 2590, aguarde. Olha, a gente tem colagem da 2590. É meio bom, 1960. 2590, autorizado, descida para 2003 e ele é 6310. Vai seguir agora um Boeing 737-800, 12 horas e 6.9 minutos. Vieta, quero ser autorizado a sinal ILS sem o live. Vieta, sinal. V304, vou para o radar para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite ao localizador. Direita 2-3-0, estado 9, 3-3-0-4. Sierra Victor 366, voo 1-1-1-0. 1-1-1-0 completa com a torre, 1-1-8-95. 1-1-8-95, voo 1-1-1-0. Deslocada 3-2-0, preencha o Chanel 6312, a linha aqui, taxi Charlie. A linha de Charlie, o Chanel 6312. Torre Salvador, bom dia, voo 1-1-1-0. Voo 1-1-1-0, bom dia, mantém aproximação, aguarde instruções para pouso, informa a aeronave alinhando para decolagem. Adicionando aproximação, guarda pista livre, voo 1-1-1-0. Santo 3179, decolado 08, chame controle em 1-1-9, décima 8. 9-8-3-1-7-9. Redução 1-1-9-0 mais. Tráfego que precede na aproximação até o 72, sua esquerda 11 horas, 7 milhas, mantendo 2 no pés. Tráfego, controle, 3179, bom dia, contato radar, subo para nível 360, após 2000 metros. Após 2000? 2000 lida. Após 2000 lida, 3-1-7-9. Salvador, reto uma navegação na proa de Duna. Proa de Duna, tá, 3304. Veste Bravo Delta, restrição a nível 095, devido ao tráfego de 1 hora, 4 milhas, como sul, Charlie 182, mantendo o nível 105. Abatando o IC e anti-GGS, informação de tráfego 9 horas, 3.5 milhas, como oeste. O Charlie 402, cruzando o nível 080 em ascensão para o 095. Estabilizando no lote 2590. 2590 completa com a torre 1-1-8, decimal 95. 8, decimal 95, 2590. 3304, desça para 2010, autorizado o sinal do ILS sem white. 2000 ILS sem white, para 3 confirme para o controle de sua solicitação. Okay, the threshold running on zero is displaced at 380 meters. Are you able to take off with 380 meters to displace it on threshold? So you meet your lot. Direita proa 225, Xanéa 6319. Ativo limite ao localizador, descida para 3.000 pés. Descida 3.000 pés, Xanéa 6319. Controle de destinação do Folha para a direção vista. Aguarde, Juliette Bravo Delta. Possível ser chamado de pouso em conflito? Ono, ono, 60, ono, sala, ono, ono, libera a próxima direita, chama sala em 1, 2, 1, décima 1. Próxima direita, 1, 2, 1, décima 1, ono, ono, 60. Xanel 6319 para interceptar para o localizador, seja esquerda para o 140, descida para 2.000 pés, autorizado o sinal do ILS X3 sem white. Xanel 6319, curva esquerda, autorizado a interceptar o localizador e completar a aproximação somente localizador da Xanel 6319. 3304, faça a zona, completa agora com a torre 198 do sinal 95. 3304. Salvador, bom dia, 3304. 3304, bom dia, mantém aproximação número 2 para pouso, informa o tráfego número 1 a 1,5 da cabeceira aproximadamente, informa a cabeceira de local a 380 metros, aguarde instruções para pouso. 3304. O 6319 reduza para a aproximação final, vai seguir o ombro 320, agora 5.2 milhas, cruzando o externo em descida para 1.700 pés. Xanel 6319, reduzindo para a velocidade de aproximação. 31 completa agora com a torre 118, decimal mais de 5. Completa agora com a torre 118, sinal 95. 118, sinal 95, Xanel, 319. Então, Juliette Bravo Delta, autorizado, direto com pista nível 100. Já com pista, Xanel, abraço. Alfa, quilo, 3, possivelmente posição 3 de Lima, fica atento ao servidor.